Dizer que maconha é bom, só pra vingar. Escrever do que não sou, que é pra rádio tocar. No meu quintal tem lama, mas vou falar de mar. Só pra vingar, só pra vingar. Ah, chega, é mó pressão, já cansei de tudo isso. Vou me adiantar, tenho que gravar um disco. Depois fico famoso, saio do anonimato. Quem sabe é Sony Music, não fecha um contrato. Mó barato vou tirar, da quebrada vou vazar. No caldeirão do Hulk, com certeza vou cantar. Sopa pro azar? Não, cansei de sofrer. Vou trocar os panos da feira por Mormai e HB. Meu sonho é morar numa casa com piscina e lareira. Nem que pra conseguir eu fale um monte de besteira. Vou arrumar uma negra linda, loura e esparrada. Depois caso com as duas e vou ser capa da cara. Minha geladeira tá vazia, mas falo de caviar. Tiro mó onda com as mina, mas é só pra impressionar. Nem bicicleta eu tenho, mas eu falo de Jaguar. Só pra vingar, só pra vingar. Vou dizer que maconha é bom, só pra vingar. Escrever do que não sou, que é pra rádio tocar. No meu quintal tem lama, mas vou falar de mar. Só pra vingar, só pra vingar. Vou dizer que maconha é bom, só pra vingar. Escrever do que não sou, que é pra rádio tocar. No meu quintal tem lama, mas vou falar de mar. Só pra vingar, só pra vingar. Hoje em dia eu canto rap, mas nem minha mãe é fã. Meu maior sonho é vir meu som tocar na Jovem Pan. Um dia aparecer na Globo, no programa do Faustão, que é pra ouvir ele falar. Ah, é louco, bicho. No arquivo confidencial. Esse cara que tá aqui, bicho, tanto no pessoal quanto no profissional. Vixe, blé, toda aquela babação. No palco rimando, falando de carro, mesmo sem sequer ter habilitação. Rapper teoria, sem essa de compromisso e som de periferia. O lance é festa, balada, ideologia já era. Falando de Red Label no outro dia. Passando mal, vomitando cantina da serra. Mundo imaginário Alice, só alegria. Só não imaginaria que alguém me surpreenderia. Pô, de onde o rap veio, hein? Ah, sei lá, acho que da Bahia. Vou dizer que maconha é bom, só pra vingar. Escrever do que não sou, que é pra rádio tocar. No meu quintal tem lama, mas vou falar de mar. Só pra vingar, só pra vingar. Vou dizer que maconha é bom, só pra vingar. Escrever do que não sou, que é pra rádio tocar. No meu quintal tem lama, mas vou falar de mar. Só pra vingar, só pra vingar. Hip hop virou festa, eu já paguei minha entrada. Comprei 10 cordão de ouro, minha inicial gravada. Chamei vários camaradas e é claro, a mulherada. Está aberto o festival de música enlatada. Se quiser colar com a gente, nossa lei instituiu. Sem diferenças entre rap, axé e funk do Rio. Já misturei, representei até fora do Brasil. Só pancadão, não entendeu? Mas tá bom, ouviu? O certo nojo da sertaneja nem me atrapalhou. Na propaganda de cerveja, a gente alucinou. Na favela, polícia e bandido, oh, oh, oh, oh. Não é problema meu, essa fase já passou. Tudo é festa, nem me estressa. Essa tal de correria, racionais e de garro, não. Já rule todo dia na balada, cortesia. É a vida que eu queria. Ainda bem que eu acordei. Que sonho escroto. Vou dizer que maconha é bom, só pra vingar. Escrever do que não sou, que é pra rádio tocar. No meu quintal tem lama, mas vou falar de mar. Só pra vingar, só pra vingar. Vou dizer que maconha é bom, só pra vingar. Escrever do que não sou, que é pra rádio tocar. No meu quintal tem lama, mas vou falar de mar. Só pra vingar, só pra vingar.